vamos conversar um pouquinho sobre mitos e verdades sobre a saúde da mulher. E eu acredito tanto que eu vejo uma coisa que atualmente a gente tem muitas campanhas sobre prevenção de câncer de mama. O Outubro Rosa está cada vez mais divulgado, né? Não só no Brasil, mas em outros países. E as mulheres estão aprendendo a importância de fazer os exames de prevenção. Então, já que 95% dos casos, a gente espera que tenha um final feliz, com grande chance de cura, se os exames forem feitos precocemente. Os exames de mamografia começaram a se realizar há mais de 50 anos na Europa, quando os médicos começaram a utilizar uma técnica de emissão de raio-x na mama para diagnosticar algumas anormalidades que podiam ter nessa região. Para de lá para cá, muita coisa mudou, os equipamentos foram evoluindo, a gente foi acrescentando cada vez mais tecnologias diferentes para que tenha um diagnóstico mais preciso, que a gente possa detectar quanto antes alguma lesão que possa ter. Agora, não é só a mamografia que é importante para a detecção de câncer de mama. A gente sabe que existem outras técnicas complementares que, dependendo da faixa etária da mulher e das características da mama, elas precisam ser utilizadas também. E esses exames, não são exames adicionais, mas como esses exames são feitos, a qualidade dos equipamentos, as imagens, o treinamento das pessoas que vão fazer esses exames, eles são fatores fundamentais. Meu nome é Calomô, eu sou gerente de produtos para a saúde da mulher, a AGE, e hoje eu vou conversar com o Marcos Corojo, que é diretor de Imagem na AGE, e com a doutora Silvia Sabino, que é professora do setor de prevenção do câncer de Barretos. Então vamos conversar um pouquinho sobre essa discussão aí do câncer de mama, que hoje cada dia mais a gente tem visto. Então, a primeira coisa que eu queria perguntar para a doutora Silvia: todas as mulheres, elas têm o mesmo risco de desenvolver câncer de mama? E assim, a gente escuta muito, uma em cada 10, uma em cada 6, uma em cada 1000, 1 milhão. Qual que é a chance de uma mulher, desenvolver câncer de mama? Ótima pergunta, Carla. Na verdade, o risco entre as mulheres, ele varia muito. Estatisticamente, a gente sabe que uma a cada 8 mulheres que vivesse até 100 anos desenvolveria câncer de mama. E o câncer, o risco do câncer de mama, ele aumenta com a faixa etária. Então, quanto mais idosa estiver essa mulher, maior é o risco do desenvolvimento do câncer. Isso numa população basal, né? Ou então, um grupo pequenos de pacientes, mas extremamente importantes, onde a família daquela paciente já tem outros casos de câncer de mama. Então, muitas vezes, essa família apresenta uma mutação, quer dizer, uma falha genética que predispõe o desenvolvimento do câncer. Então, basicamente, nós temos 3 grupos de mulheres, aquelas mulheres que não têm um risco aumentado de câncer, e para essas, então, quanto maior a idade, maior é o risco do desenvolvimento, independente de qualquer outro fator. Aquelas que já tiveram algum tipo de lesão na mama, mas que seja uma lesão que seja um sinalizador de que um dia pode haver um câncer, e que essas eu preciso de um cuidado especial, e aquelas pacientes onde existe uma mutação genética, quer dizer, uma falha genética, geralmente familiar, mas a gente tem que lembrar assim, eu não ter nenhuma parente com câncer de mama não me exime, no risco de eu ser a primeira mulher da minha família a ter o problema e daí sim desencadear isso pro resto da família. Então, o cuidado precisa existir para todas nós mulheres. Obrigada, doutora Silvia. E é verdade que só a mulher tem que fazer exame só a partir dos 40 anos, né, comum que antes. A partir de quantos anos a mulher tem que fazer exame? A gente, 40, 50, 30? Geralmente não fica muito claro. Essa é uma discussão que acaba gerando muita controvérsia entre os profissionais, né? Existe uma orientação legal, que é uma orientação do Ministério da Saúde, e isso varia de país para país, o início da faixa etária para o rastreamento mamográfico, quer dizer, para fazer mamografia de rotina. Aqui no Brasil, a faixa etária para o início do rastreamento mamográfico é de 50 anos até os 69. No entanto, as sociedades médicas, a Sociedade Brasileira de Mastologia, o Colégio Brasileiro de Radiologia, que são as sociedades médicas que estão envolvidas mesmo com o diagnóstico e tratamento do câncer, eles já dizem que o início desse processo de rastreamento, quer dizer, de exames de rotina, deveria ser com 40 anos de idade e não ter um ponto de finalização, mas ir até onde a mulher realmente pudesse realizar os exames. Então, 40 anos seria pela sociedade nossa científica. Né? Mas aí, abaixo disso, não se deve fazer? Não, muito pelo contrário. A mamografia em si, a gente não preconiza abaixo de 40 anos como rotina mamográfica, porque se encara que essa mama dessa mulher ainda é uma mama imatura, né? Então, ela não deveria ficar sendo exposta à radiação. No entanto, existe uma exceção. Qualquer sintoma que a mulher tenha na mama precisa ser investigado. Então, apresentou algum nódulo, algum caroço na mama, tá com alguma secreção saindo pela papila, pelo mamilo, né? Percebeu alguma alteração de formato da mama, algum espessamento na pele, a mulher precisa, independente da sua idade, procurar o seu ginecologista para que ela possa fazer um exame clínico, quer dizer, ser examinada, e aí sim ele vai fazer a solicitação dos exames para o possível diagnóstico. A senhora que trabalha com o preventivo de câncer de mama há bastante tempo, podia contar para a gente qual foi a idade mínima que a senhora viu uma mulher apresentando câncer de mama? Mais jovem que eu já tive a oportunidade de atender com câncer de mama, tinha 13 anos. Obviamente, assim, é completamente fora da nossa faixa, do que a gente espera, né? Mas é aquilo que eu disse, a qualquer sintoma diferente na mama, a mulher precisa procurar o seu médico para que ela possa ser examinada e os exames possam ser realizados. Uma outra dúvida também que você pergunta muito, é até meio antiga, mas ainda discuto bastante, em relação ao autoexame. Fazer o autoexame é suficiente para detectar câncer de mama? Quanto que a gente deve fazer ou não? Aí também é bastante controverso. Uma discussão também bem intensa que houve alguns anos atrás. Porque se a gente lembrar, houve uma campanha muito grande em relação ao autoexame de mama, que foi veiculada em todos os canais, mas essa campanha desapareceu. Por que ela desapareceu? Porque as mulheres começaram a se sentir muito seguras em realizar o autoexame e deixaram de fazer os exames tradicionais, principalmente a mamografia. Só que o detalhe que a gente tem que se atentar é assim, o câncer que eu quero diagnosticar com a mamografia e que realmente, quando diagnosticado, eu tenho uma chance de cura muito alta para essa mulher, é um tumor que não é palpável. Então, se ele não é palpável, a mulher não vai se beneficiar com o autoexame. Então, durante aquelas campanhas de autoexame, o que aconteceu foi que nós acabamos gerando uma confusão para as mulheres. Elas passaram a fazer o autoexame, deixaram um pouco de fazer a mamografia e os cânceres começaram a ser detectados numa fase mais avançada. Exatamente por isso, nós deixamos de lado as campanhas de autoexame. O que nós preconizamos hoje? A mulher deve realizar o seu exame mamográfico anual, de rotina, e nos intervalos, no momento em que ela se sentir confortável, ela pode realizar uma autopalpação da mama. Mas sem uma data, sem um período preconizado, sem um modelo definido de palpação. Ela deve simplesmente, quando se sentir confortável, realizar a palpação. E se ela sentir alguma coisa diferente, que isso seja um sinalizador para ela voltar antes daquele intervalo de um ano que tinha sido estipulado para o seu médico. Porque aí sim, nós vamos ganhar tempo para diagnosticar alguma coisa que possa ter aparecido nesse intervalo. Obrigada, doutora. E assim, já estou falando de alguns sintomas, alguma coisa que ela tem que procurar também, fazer o exame. Tem alguma outra coisa que pode fazer com que a mulher tenha que prestar mais atenção na mama dela? Por exemplo, a mama sendo mais densa ou menos densa, isso pode afetar, aumentar o risco de uma mulher apresentar câncer de mama? A densidade mamária, que é, na verdade, a quantia de tecido que produz leite dentro da mama da mulher, ela está diretamente relacionada à possibilidade do desenvolvimento do câncer. O que eu quero dizer com isso? Quanto mais tecido produtor de leite eu tenho dentro da mama da mulher, maior o número de divisões celulares que vai ter acontecido naquele tecido e, automaticamente, maior para a probabilidade de numa dessas divisões ter acontecido um erro. E o câncer nada mais é do que um erro, né? Então, uma mulher que tenha as mamas dentras ou que tenha a mama muito glandular, ela tem sim um risco um pouco aumentado. Um pouco aumentado, né? Quando a mama é densa, na verdade, o maior problema não é a mulher que sente, mas é o radiologista, né? Porque uma mamografia de uma mulher com mama densa, ela dificulta um pouco a avaliação daquela mama. Quer dizer, ela diminui a capacidade que eu tenho de identificar uma alteração, né? Então, um exame de uma paciente de mamas densas é um exame que precisa ser mais cuidadoso, mais detalhado, mais bem feito, exatamente para evitar um falso negativo. Quer dizer, haver alguma coisa na mama da mulher e eu não conseguir identificar pelo meu exame. E aí são nesses casos que a gente precisa de alguns exames adicionais, certo? Quando a gente tem uma dificuldade, quem sabe que não é só mamografia que a gente usa para detecção de câncer de mama, tem outras tecnologias hoje que a gente pode utilizar e até dentro da mamografia algumas outras aplicações que a gente usa para poder ver melhor uma mama nesse caso. Quais são esses exames? Quem que tem que fazer esses exames? Todas fazem esses exames adicionais? Hoje, graças ao avanço tecnológico, nós temos realmente um arsenal, quer dizer, uma disponibilidade de ferramentas mesmo para diagnóstico muito grande nas pacientes que têm mamas densas. Geralmente, o que acontece? Nós começamos pela mamografia básica, né? Mamografia que a gente está acostumado. Quando a gente identifica que essa mulher ela tem uma mama rica em tecido fibroglandular, quer dizer, uma mama densa, aí a gente se utiliza das outras ferramentas complementares. O que, que seriam essas ferramentas? Dentro ainda da mamografia, do próprio exame mamográfico, hoje, uma ferramenta que eu diria que assim, é a grande inovação para essas pacientes, principalmente com mamas mais ricas em glândula, seria a tomossíntese. Porque na tomossíntese, ao invés de eu fazer uma fotografia da mama, onde existe uma sobreposição de todas aquelas estruturas que tem lá dentro, hoje eu vou como se eu fosse fatiando essa mama. Eu vou tirando várias fotografias que me mostram plano a plano a estrutura da glândula. Com isso, então, essa sobreposição, ela vai deixar de acontecer. Porque é como se eu tirasse partezinha por parte. Eu consigo enxergar cada uma das partes isoladamente, não o todo acumulado, né? Então, a tomossíntese é uma grande ferramenta que nós temos para essas pacientes que têm mamas densas, que seria a mamografia, chamada mamografia tridimensional, né? E, obviamente, saindo da mamografia, que ainda assim, nós temos várias possibilidades de contraste para essas pacientes, para cada tipo de padrão de mama, mas saindo disso, obviamente, a gente ainda tem outras ferramentas, como a ultrassonografia, como a ressonância magnética, cada uma delas com as suas indicações bem específicas, e quem vai determinar isso normalmente ou é o radiologista, que ele sente essa necessidade de um apoio, de um outro método para poder chegar a uma conclusão, ou então mesmo o ginecologista, o mastologista da mulher, que vai fazer já sabendo qual é a característica da mama da paciente, ele já faz essa solicitação para um exame um pouco diferenciado. Ótimo. Agora, a gente está falando, tem um monte de tecnologia, a gente tem campanha, a gente tem outubro rosa, cada vez mais, a gente tem muitas unidades móveis que estão ajudando no acesso também, que tem um programa de médicas, que as barreiras têm, mas mesmo assim a gente sabe que um monte de mulher deixa de fazer o exame por outros motivos. Que motivos são esses, doutora Grace? Como é que trabalha essa presença da mulher, a procura da mulher fazendo exame? A gente tem alguns estudos que mostram que elas às vezes não vão. Qual que é a sua percepção? Então, Carla, infelizmente existem inúmeras barreiras que impedem às vezes a mulher chegar até o exame. Obviamente a barreira física, né, a barreira da distância, da dificuldade, muitas vezes de acesso, é uma barreira bem importante. E a gente consegue, muitas vezes, minimizar com essa utilização de estruturas de unidades móveis. Mas mesmo quando a gente disponibiliza o exame próximo da paciente, com facilidade de agendamento, de realização, ainda assim a gente percebe que algumas mulheres não vêm fazer. E elas não vêm, muitas vezes, ou por um preconceito, ou então por medo, medo do próprio exame de mamografia. Infelizmente, como é um exame que gera um pouquinho de desconforto para a mulher, e esse desconforto é muito relativo, assim, varia de paciente para paciente, varia muito com a sensibilidade de cada mulher, e elas têm, obviamente, medo do diagnóstico, né? Medo de fazer o exame e encontrar uma alteração. A gente precisa sempre, com base em educação para a população, levar informação de qualidade para essas mulheres, que, na verdade, eu não estou procurando doença quando eu faço mamografia. Eu estou procurando saúde, né? Se eu tenho alguma coisa, eu preciso me tratar e eu preciso ficar bem, né? Porque a mulher é o alicerce da família. Então, ela precisa entender que ela tem que ficar bem. E nós fazendo os exames preventivos, é sinal que a gente se ama, a gente se cuida, e essa informação a gente precisa levar de uma maneira muito adequada para todas as mulheres, prevencendo cada vez mais essas barreiras que são muitas vezes psicológicas. Agora, uma pergunta para o Max Corona. A gente sabe que hoje nós temos vários equipamentos no mercado, cada vez mais todo mundo se desenvolvendo e trazendo mais tecnologia, acho que isso está nítido. Mas eu queria saber, Tomato, o que a Jé está fazendo em relação a isso, nos equipamentos que ela está trazendo para o mercado? Como que a Jé vê esse ponto? O que ela está fazendo de diferente para ajudar as mulheres a virem a fazer mais exames? Bom dia, Carla. Bom dia, doutora Silvia. Olha, esse ano a Jé está lançando vários produtos na área de diagnóstico de imagem, mas especialmente o lançamento de um mamógrafo chamado Cristina. Ele está realmente colocando um marco dentro da companhia, porque eu diria que pela primeira vez a empresa fez um projeto de um equipamento desde a sua concepção, focado quase que 100% na experiência do paciente, no conforto do paciente durante o procedimento, durante o exame. Exatamente pelo fato do que vocês estavam comentando exatamente antes dessa pergunta para mim. Grande parte das mulheres, existem vários trabalhos e várias pesquisas feitas nesse sentido, que grande parte das mulheres deixa de fazer um exame de mamografia pelo fato de terem tido uma experiência muito negativa em exames anteriores, né? Por conta de ansiedade, por conta de dor, pelo medo. Então a empresa lançou esse produto com esse foco: como melhorar o conforto, como melhorar a experiência do paciente durante o exame de mamografia. E uma outra pergunta, Corona, o que tem de diferente assim, no equipamento para isso? Quando você olha para ele, alguma característica especial? O que, na prática, quando a gente está vendo, o que poderia estar ajudando a mulher a perder um pouquinho, a melhorar essa ansiedade? São vários detalhes, Carla. O equipamento, como eu comentei, todo o design dele foi focado nisso. Então, você tem detalhes do produto, como um novo projeto para fazer com que o posicionamento do paciente fique mais confortável. Bem, dos protetores de face do produto, onde a paciente encosta o rosto durante o exame, o descanso do braço, os novos compressores. O detector, por exemplo, ele tem bordas arredondadas, ele é fabricado de um material que ele traz uma sensação muito menor de temperatura. Algumas pacientes relataram até que tiveram a impressão que o detector era aquecido, para você ter uma ideia. E um ponto assim, importantíssimo é a tecnologia de autocompressão. Né? A gente sabe que a compressão da mama durante o exame é o que causa maior ansiedade nos pacientes. E esse produto, ele possui uma capacidade onde o próprio paciente pode fazer a sua autocompressão. Existem dados realizados nos primeiros locais onde os equipamentos foram instalados, que mostram assim benefícios incríveis do que significa o paciente fazer a sua autocompressão. Tem alguns resultados que se mostram mais ou menos? depois que eu entender a doutora Silvia, só juntando um pouquinho aí as dúvidas, como que isso pode afetar o exame, né? Porque a gente está vendo, estou perguntando lá para a Silvia falar feliz, para melhorar essa ansiedade, e essa característica que a gente entende que tem trabalho explicando que podem fazer um resultado melhor. Eu queria entender a doutora Silvia como ela vê isso. Normalmente, o que acontece? Quando a gente coloca uma mulher para fazer exame no mamógrafo, existe uma compressão mínima que precisa ser realizada para estabilizar a mama, reduzir a sobreposição de estruturas para poder fazer a aquisição da imagem. O que a gente percebe é que quando eu empodero a paciente, quando eu dou para ela esse poder de se autocomprimir, ela consegue atingir limiares que são maiores do que quando a técnica de radiologia está fazendo essa compressão. E ela faz isso sem sentir tanto desconforto como ela quando é uma outra pessoa que está fazendo a compressão. Então existe uma preocupação muito grande em relação ao desconforto durante o exame, né? Então eu acho que todas essas características que o corona estava levantando, elas vêm exatamente de encontro a esse processo todo que é absolutamente necessário de humanização em relação ao exame de mamografia, né? É levar para a paciente o mínimo de desconforto necessário durante o exame, o mínimo. Então, o que eu puder fazer para melhorar a sensibilidade dela em relação à percepção dela, em relação ao exame de mamografia, é sempre necessário. Por isso a gente sempre fala, vamos modificar as salas, vamos gerar um ambiente sensorial para essa mulher, para ela atrair os sentidos dela, e vamos melhorar toda a concepção de máquina, toda a interface que a paciente tem com a máquina, né? Então, essa questão dos detectores que são um pouco mais finos também para facilitar a chegada, né, a aproximação da paciente em relação ao equipamento, essas superfícies de toque que são superfícies quase que texturizadas, então a mulher não tem tanto aquela sensação de frio na máquina, que é muito desconfortável colocar a mama em cima de uma máquina muito gelada, as nossas salas são sempre muito frias, né? E obviamente a percepção visual, né? Ter um equipamento na sala e um equipamento mais agradável aos olhos, isso também ajuda muito a realização do exame. Mas dar para a mulher o poder de se autocomprimir é realmente uma inovação e traz benefícios com certeza para a realização do nosso exame. E dando sequência à tua pergunta, Carla, e trazendo um pouco mais de dados com relação a esses pontos que a doutora Silvia está comentando, nós temos um trabalho feito numa clínica do Dr. Benelucci na França. Ele foi um dos primeiros serviços que receberam esse equipamento Pristina. E esse estudo foi feito com uma instituição de pesquisa bem conceituada para realmente dar uma validade estatística nesses dados. E foram pesquisados e entrevistados 100 pacientes após efetuar o exame. E os resultados são impressionantes. 80%, mais de 80% dos pacientes, eles claramente relataram que eles tiveram uma experiência no exame com esse equipamento muito melhor comparado com o procedimento anterior. E aí, no caso da autocompressão, tiveram várias perguntas, mas no caso específico da autocompressão, mais de 88% dos pacientes relataram que a autocompressão foi o resultado para eles de um maior conforto durante o exame. E o mais incrível é que os pacientes que fizeram a autocompressão, eles comprimiram mais do que 25% do que a média da compressão quando ela é feita pelo técnico de radiologia. E o bonito de tudo isso é que, com relação a esse aumento da autocompressão, isso acabou fazendo com que houvesse uma diminuição da dose de raio-x durante o exame. A gente sabe que a autocompressão ela tem um fator direto com relação à necessidade da dose durante o exame. Então, esses dados mostram como é impressionante, né, o fato de você ter alguns detalhes no produto, principalmente no equipamento de mamografia, que mudam totalmente a experiência e o conforto do paciente durante o exame. Obrigada, coronel. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente está vendo toda essa preocupação, né, de fazer exame, de ansiedade em relação à mulher. Agora, nesse conceito novo, alguma coisa foi feita em relação às pessoas que operam equipamentos? Porque a gente sabe que o técnico tem que ficar manipulando equipamento o dia inteiro. Tem alguma coisa que foi envolvida em relação a isso para melhorar a experiência do técnico também? Que está falando de um grupo de pessoas envolvidas aí. Bem, Carla, até isso foi pensado no desenvolvimento desse mamógrafo. E a gente sabe que durante o posicionamento existe uma situação muito desconfortável do técnico e do paciente na hora de fazer esse posicionamento. Então, esse equipamento, ele tem a capacidade de que o corpo, parte do corpo dele, onde existe o tubo de raio-x, ele possa ser deslocado para que facilite esse posicionamento do paciente, facilite a posição do técnico no momento de ajudar o paciente. E o mais importante, ele melhora o contato visual do paciente e do técnico. Coisa que nos exames convencionais, isso é praticamente impossível. Então, mais um detalhe que ajuda essa melhoria na experiência do paciente e também do técnico durante o exame. Tá, ótimo. Muito obrigada. Bom, então, em relação às novidades, para a senhora, como é assim o dia a dia, né, da senhora em relação a isso e os técnicos, a senhora vê isso como um ponto importante, né, para a realização dos exames, o que isso muda o dia a dia do seu trabalho, se a senhora tiver essa possibilidade na realização dos exames? Para vocês terem noção, aqui dentro do Hospital de Câncer de Barretos, eu tenho técnicos de radiologia que fazem de 30 a 40 exames de mamografia por período. Então, a exigência que se tem normalmente em relação ao posicionamento, a manipulação da máquina e do paciente na máquina durante a realização do exame, gera muitas vezes esforços repetitivos em relação à realização do exame. Principalmente assim, a gente sabe que quando o equipamento, um dos posicionamentos da mamografia, que é aquele que o equipamento fica meio inclinado, muitas vezes o técnico de radiologia, ele precisa praticamente entrar por baixo da máquina para poder colocar o paciente na posição certa. Então, essa possibilidade de deslocamento realmente do equipamento leva o técnico de radiologia a trabalhar de uma maneira muito mais ergonômica, quer dizer, de uma maneira muito mais adequada em relação à postura dele para poder fazer o exame. Os compressores desse novo mamógrafo, eles têm mais espaço para o posicionamento da mão do técnico. A gente sabe que dependendo do tamanho da mama da paciente, existe uma dificuldade muito grande de colocar a mão do técnico entre um compressor e aquela base que é o detector onde a mama é apoiada. Então, até isso, um pequeno detalhe, mas assim, de dar mais espaço para o técnico poder trabalhar com a mão dele. Um outro detalhe que, assim, é só para quem já trabalha muito tempo com isso mesmo, as marcações mesmo no detector, eles ajudam o técnico a realmente posicionar a mama da mulher de uma maneira mais adequada. Então, existem marcações pontos realmente, né, que indicam exatamente onde a mama precisa ser colocada, onde o mamilo da paciente precisa ser apontado, para que a melhor imagem possa ser obtida lá no final. Então, até mesmo para o profissional que opera a máquina, houve todo esse cuidado, né, em relação à ergonomia dele, ao posicionamento dele e também à realização do exame mamográfico. E qual a relação entre esse melhor posicionamento e a qualidade de imagem que a gente pode ter? Como isso vai afetar a qualidade de imagem? Para vocês terem noção das falhas que a gente observa no exame de mamografia, quando a gente vai checar a qualidade de exame, a gente observa, são 26 itens que eu preciso checar, né? Das falhas que são observadas no exame de mamografia, mais de 90% delas são provocadas pelo técnico de radiologia durante o posicionamento. E quando eu tenho uma falha, essas falhas elas são muito graves, mas dependendo da posição onde a alteração, o câncer da mulher está, esse câncer ele pode ser simplesmente desaparecer naquela imagem, né? Então eu vou gerar para a mulher um falso negativo, quer dizer, ela tem um problema e eu não estou conseguindo enxergar porque o posicionamento não foi adequado. Ou então o outro lado também é verdadeiro, de repente por um posicionamento inadequado, eu gero uma imagem falsa. Então eu gero o que a gente chama de falso positivo, né? Se o técnico não me mostrar tudo que o paciente tem, eu, radiologista, não vou conseguir enxergar, né? Então, é essencial, realmente, que o posicionamento mamográfico seja perfeito no exame de mamografia. Um posicionamento adequado, isso são dados comprovados já com subsistência. Quando nós temos uma mamografia muito bem posicionada, a chance de diagnóstico de uma lesão naquela mama é de 90%. Olha só, mesmo quando eu faço o meu trabalho perfeito, eu ainda tenho 10% de chance de falha. Por que que eu tenho esses 10%? Esses 10% estão relacionados com a característica da mama daquela mulher. Por exemplo, essas mulheres que a gente discutiu anteriormente, que têm mamas muito ricas em tecido glandular, que podem, de repente, obscurecer, quer dizer, desaparecer com alguma lesão. Só que quando eu posiciono a mama de uma maneira inadequada, quer dizer, eu tenho uma falha no posicionamento mamográfico, a minha taxa de detecção, quer dizer, a minha sensibilidade para detecção de lesão, cai para 66%. Isso, de uma maneira grosseira, significa dizer assim, que a cada 3 mulheres com câncer de mama que frequentem um serviço de má qualidade em relação ao posicionamento mamográfico, uma delas vai embora para casa achando que não tem absolutamente nada. E nós perdemos a chance de fazer aquilo que nós nos propusemos, que era diagnosticar precocemente o câncer de mama, levar a cura ou um tratamento minimamente invasivo para essa mulher. Então, o posicionamento mamográfico é essencial, a qualidade do posicionamento mamográfico é essencial, e eu propiciar para o técnico de radiologia a possibilidade de ele fazer o melhor trabalho é essencial também. Obrigada, Graciela. Agora, a gente está falando dessa dificuldade, essa é uma série de barreiras aí. Uma delas foi levar a mulher para fazer o exame, a gente não deve já conseguiu superar, a gente fez o exame, todos os cuidados na realização do exame, ainda assim a gente tem equipes, assim, também tem todos os cuidados que estão por trás para a gente diminuir o risco de ter um falso positivo. Agora, falando em risco, quais são os fatores de risco da educação de mama? Bom, para as mulheres, existem algumas características da mulher que levam ao risco aumentado do câncer de mama. Por exemplo, ela ter tido um início de menstruação muito precoce, ou uma entrada na menopausa muito tardia. Por que que isso aumenta o risco? Porque eu aumento o número de vezes que essa mulher teve ciclos menstruais. Quanto mais vezes ela tiver um ciclo menstrual, maior vai ser a variação que acontece de hormônio, e numa dessas variações eu posso estimular alguma coisa que já existe de alterado na mama a se desenvolver. Uma outra coisa que é um fator de risco também para o desenvolvimento do câncer é não engravidar e não amamentar, né? Nós sabemos que uma gestação completa com amamentação, com início de amamentação, é a única coisa que amadurece a mama, quer dizer, que confere resistência à mama para o desenvolvimento do câncer de mama. Aí vem a pergunta, então quer dizer que se eu engravidar e amamentar eu não vou ter risco de câncer de mama? Não, tanto que a gente vê aí que a maioria dos casos de câncer de mama acontecem em mulheres que têm filhos. No entanto, uma mulher que nunca engravidou, nunca amamentou, ela tem um risco, só por essa imaturidade da glândula mamária, um risco de 3 a 4 vezes aumentado do desenvolvimento do câncer. Um outro fator de risco que precisa ser bastante considerado é o sobrepeso, quer dizer, é a obesidade. As mulheres que estão em sobrepeso, elas têm também o risco aumentar. Então, além de tabagismo, também está associado, o alcoolismo também está associado. Mas a grande dica seria assim: ter uma vida saudável, uma alimentação adequada, praticar exercício físico, que é o que a gente fala para todo mundo, né? Que é levar uma vida saudável. Ok, professora. Agora, vamos supor que, no caso, a gente está trabalhando com prevenção, com detecção precoce. E, no caso de detecção, então a mulher, ela detectou que tem câncer de mama, ela sabe que é um susto, ela tem muito medo de ter resultado, mas ele pode acontecer. Para que a gente assim, até identifique um pouco isso tudo, né? Com tanta evolução aí na parte de tratamento, em poucas palavras, como é um tratamento de câncer de mama geralmente? Como ele ocorre? Ele é um bicho de sete cabeças, né? E às vezes não é. Você não tem ideia de como é. Eu diria que a gente consegue desmistificar mais isso. Obviamente, o tratamento do câncer de mama, ele depende muito do tamanho que eu fizer, tamanho da lesão quando ela for diagnosticada. Cientificamente, assim, pelos estudos, uma lesão abaixo de 1 centímetro de diâmetro, ela tem uma possibilidade de cura de até 95%. Né? Então, obviamente, quanto menor for a lesão, melhor vai ser o tratamento que vai ser proposto para essa mulher, porque ela provavelmente vai estar apenas localizada dentro da mama, ela não se espalhou ainda para a axila, nem saiu da, espalhada para o resto do corpo. Então, assim, quando eu detecto uma lesão muito pequena na mama, muitas vezes, dependendo do tamanho da mama, da estrutura, isso nem gera um impacto muito grande para a paciente do ponto de vista estético, né? Sempre tem que ser feita uma pesquisa se não existem células tumorais que foram em direção à axila, né? E normalmente, então, se faz tratamento conservador e associa-se uma radioterapia local, porque a radioterapia garante que eu finalizei, que eu exterminei todas as células cancerígenas que existiam naquela região. Quando o tumor é um pouquinho maior, ou então já houve uma extensão em direção à axila, o que se preconiza também é a cirurgia, que vai depender se vai ser conservadora ou não, mas na maioria dos casos hoje a gente tenta muito cirurgia conservadora, porque a gente sabe a importância tão grande que existe na manutenção da mama para a mulher, para a vida futura dela, né? Para o bem-estar dela, psicológico, para a relação com o marido, com o companheiro. Então, é importante para ela que eu tenha preservação da mama. Então, as cirurgias conservadoras são muito buscadas. E aí, a gente agrega para essas pacientes que têm uma lesão um pouco maior, a radioterapia e, algumas vezes, a quimioterapia. Lembrando que hoje, todo o tratamento, nós chamamos de tratamento personalizado, é a medicina personalizada. A gente já não dá mais aquele tiro de canhão que se dava antigamente, que eu pego todos os pacientes com todos os tumores. Por quê? Porque a gente sabe que cada mulher tem o seu tumor. Esse tumor, ele tem uma identidade, tem uma característica genética, molecular, que a gente precisa conhecer para poder dizer, olha, para este tumor, o melhor tratamento é esse. Então, a gente escolhe qual vai ser o melhor tratamento cirúrgico, qual vai ser a melhor dose de radioterapia, qual vai ser o melhor quimioterápico. É como se eu tivesse, ó, eu tô com uma infecção de garganta, eu vou dar esse remedinho porque é isso que cura. Então é isso, eu sei exatamente qual é o tumor da mulher e eu dou pra ele qual é o remedinho que mata, né? E muitas vezes hoje as quimioterapias então são muito mais brandas, né? Provocam muito menos efeitos colaterais para essa mulher. A ideia é sempre assim, devolver essa mulher o mais rápido possível pra vida dela, né? Essa é a ideia. E hoje a gente agregou a tudo isso as chamadas cirurgias oncoplásticas, né? São técnicas de cirurgia plástica associadas às cirurgias oncológicas. A ideia é sempre essa, a paciente já sair do centro cirúrgico pronto, né? Já não existe mais aquele estresse da mulher entrar no centro cirúrgico com a mama e não saber como é que ela vai sair lá de dentro, né? Isso não existe mais, né? Hoje a mulher, ela entra no centro cirúrgico sabendo exatamente qual é o procedimento que vai ser feito, qual é o resultado final que vai ser obtido e qual é a sequência que vai ser o caminho terapêutico que ela vai ter que trilhar. O que você acha, Priscila? E qual é a expectativa de vida de alguém que tem câncer de mama? Isso que vai depender da fase, mas qual é a expectativa de vida? Como você disse, é muito variável, depende do estadiamento da paciente no momento do diagnóstico. Se ela tem a lesão exclusiva dentro da mama, se ela já se aconteceu já de chegar no linfonodo da axila ou se ela tem uma doença já espalhada pelo corpo. Essas pacientes que estão dentro do que a gente busca quando a gente fala de rastreamento mamográfico, quer dizer, exame de rotina, essas pacientes aqui, elas têm uma chance de 95% de sobrevida em 5 anos. Por isso, com mama, com câncer de mama, a gente trabalha muito com o prazo de 5 anos, né? A partir de 5 anos, eu já considero essa paciente curada. Então, 95% de sobrevida é muito alto. Né? Obviamente, isso vai regredindo a partir do momento que eu vou estadiando a paciente com lesão mais avançada. Obrigada, doutora Silvia. Eu gostaria muito de agradecer ao Marcos, Corona, a doutora Silvia, por todas essas informações e obrigada pela oportunidade. Temos uma boa conversa para ajudar nesse processo de educação das mulheres. E se tiverem entre alguma outra mensagem, muito obrigada. Obrigado, doutora Silvia. Obrigada, gente. Eu gostaria muito de agradecer e agradecer mais uma vez a oportunidade da gente levar informação de qualidade para as mulheres, para que elas desmistifiquem cada vez mais a realização dos exames de mamografia, a realização dos exames preventivos, que é aquilo que eu disse. A gente não está buscando doença. A gente não está criando doença na mama de ninguém. Né? Se existe uma alteração, essa alteração precisa ser diagnosticada para a gente poder tratar o mais rápido possível e essa mulher ter uma vida normal como ela sempre teve. Muito obrigada. Obrigada.